1606, reduza para 2209. Reduzindo 2209, gol no 606. Tower, good evening from Europa 084. Europa 084, confirm for level to Madrid, 370 or 35. Stand by. Europa 084, we request level to Madrid, 370. 370, just a minute to copy. Your departure is Puka, Jamo, with transition Caju. Just 1 minute to copy. Novador, gol 1805, Cinque da Bravo. 1805, número 2, 370, Natal já aprovado, prepare a Puka. 370 vai procurar, vai preparar a Puka, aguardando para a copa. Aventou para o sequenciamento, curva à esquerda, proa 025, limitado pelo curso do localizador. Tráfego que o precede, um Mitsubishi 2, transportando em ferro. A sua posição de 1 hora, 8 milhas. Gente, vetoração esquerda, 025, limitado pelo localizador. E prossegue a descida para o 060. Prossiga até 3 mil pés com ajuste no 0 no 2. 3 mil pés no 0 no 2, gol 1606. Gol no 7 no 4, reduza para 2209. Reduzindo 2209, gol no 7 no 4. Azul 4062, chame torre 118, decimal 62. 1862, azul 4062, na bola. Boa. Nossa, Hotel Quilo está autorizado em LS, reporte quando estabilizado. Hotel Quilo, sim. Then Upper Bravo 63, Noronha, then follow your 5-pin route, take off from the 1-0, take off left turn, your Puka, departure, Jamo, then transition, Caju, Alfa Romeo uniform transition. Scott code 5141, control departure 119.8. Europa 084, we are clear to destination Madrid via Alfa Whiskey 58 to Recife, then Alfa uniform Bravo 623 to Noronha, then we follow the flight plan route. The departure will be Nika 1 Alpha, transition Alpha Romeo uniform, and the spoke 5141 and contact 119.48. After left turn, the takeoff. I don't understand you, say again please. Estabilizado no ILS, baixada travada, azul 4062. Autorizado, 120 com 10. After the takeoff, the left turn, the first left turn, Europa 084. Yes, after the part, let's turn to Nika, thank you. Negative Nika, your Puka, Puka departure, okay? Left turn, Puka departure, Papa uniform Charlie Alpha, with transition Caju, Alpha Romeo uniform. Okay, Puka departure, left turn, Puka departure, Alpha Romeo uniform transition, sorry about that. That's correct, get 10, call me to push and start up. Call you to push and start. We are fully ready to push and start. Europa 084. Push and start up, call me taxi. Understood, push and start approved? That's correct, call me taxi. Okay, we are starting now. No 606, reduza para 1709. 1709, gol no 606. Oscar, o que ela está aí, está executando? Oscar Hotel Kilo, com pé de aproximação, torre 1 no 8, decimal meia dúzia. 8, meia dúzia, boa noite. Boa noite. Torre, boa noite, Oscar Hotel Kilo, da FULS. Solicita prosseguir para 1-7. Brasil 462, fala agora os 48, vai livrar direito, taxa me escuta via Alfa, Kilo, pátio 3, observando pátio 3, sinalizadores. O Papo Satango Hotel Oscar Hotel Kilo, intenção de pouso 1-7, confirme. Afirma, tá visual, o Oscar Hotel Kilo, mas sem travou. Então, reporte no ponto ideal de cancelamento, o Oscar Hotel Kilo informa que tem um Boeing da Gol a retaguarda do tráfego, ok? Se eu tenho que agilizar, pouso 1-7 para não perder a prioridade. Confirme. Agilize o pouso para não perder a prioridade, o Oscar Hotel Kilo. Cliente livre, pouso, Oscar Hotel Kilo. Gol 1-7-1-4, reduza para 1-7-0 nós. Mantenha a proa 060 à sua direita para o localizador. Ok, reduzindo para 1-7-0 nós. Precisamos manter proa 50 para essa formação. Cliente, na proa 50 está autorizado interceptar o curso do localizador 1-7-1-4. Ok, reportará interceptar o localizador, vamos fechar mais. Gol no 606, com pé de aproximação agora com a torre 1-8, decimal meia dúzia, boa noite. Torre 1-8-6, o gol 1-6-0-6, boa noite. Torre Salvador, uma boa noite, voo no 606, estabilizado no localizador ILS X-Rate, estão no zero, embarque retravado. Primeiro do mestre do tráfego, na aproximação, aguardo vocês para o pouso, informa o tráfego, Mitsubishi, está setor norte, girando base para o final da pista filha 107. Gente, o 1606, repetindo parada. Está na base da 107, olha os caras da fila. Suficiente, agilizando o pouso devido ao tráfego na aproximação da 1-0, ok? Permaneceu, estamos mantendo o máximo possível. Salvador, o gol 1805, está na posição 3, pronto a fim de estacionamento e aguardando o copo. Fica autorizado para estacionar, aguardando a autorização 805. Quem vai fazer o pushback, voltará para o start e aguardando para o copo 1805. Boa noite, 1-7-1-4, estabilizado localizador. 1-7-1-4, reporte estação externa. Final de 2 minutos, mas foi travou, Oscar Hotel Kilo. Uma milha e meia agora. Gente, 1-7 livre, pouso autorizado, 120/10. Oscar Hotel Kilo, pouso autorizado, 1-7, 120/10. Gente, Oscar Hotel Kilo. 1606, pouso autorizado na, 10, na pista no 0, 120 com 10. Teve pouso, pista no 0, 120 com 10, voo no 1606. Solar 53, qual pátio? É o pátio 5, senhor. Backtrack autorizado, reporte no 7 livre até o pátio 5. Noite, 05, copia? Boa noite. Boa noite, bem-vindo. 1805, pronto, agora copia. Natal 370, rota Pisolo 10, decolada 10, curva esquerda, Pucas e Pau, perfil 5140, transponder, controle opera 1 no 9.8. Tem autorizado 370, Pucas e Pau, Pisolo 10, decolada 10, curva esquerda, 5140, transponder, 3198 ao controle, voo 1805. Confere, chama táxi. Fecha o mapa. Sala externa, gol 1714. Cliente, informarei pista livre, fazendo aproximação. Faz escuta. O número 06, sala 54, direita, táxi me escuta, prossiga via Alfa e reporte antes da Julieta, agilizando. Alfa antes da Julieta, agilizando, gol no 06. Eu vou para 084, we are ready for taxi. Just a minute, please. No 714, pouso autorizado, pista 10, vento 120 graus com 10 nós. Ele pouso, pista no 0, gol no 714. Europa Zero 84, tax approved, taxiway Juliet in Alpha, to the route point, call me ready. Canadian 012. Ok, Juliet Alpha holding point 10, I call you ready. Canadian 1013. 1012. 1012 now. Bombo 1805, pronto para o táxi, está com POB de 69, 2:59 no seu autonomia, alterna Maceió. Agilizando, com o número no ponto de espera, 1805, 1002 no ajuste, via Índia Alfa, reporte pronto. Índia Alfa, para o ponto de espera da 10, reportará pronto, voo 1805, agilizando. O 06 após o traço da Europa, cruzar a Julieta, ingressa via Major, portão 06. Após o traço da Europa, na Julieta, ingressa o voo no 606. Atmosfera 10 branco. Ali mantém. Ali mantém. No 4, solo é 57, direita 121.9, o solo, correção. Na minha escuta ao livrar, prossiga via Alfa, reportando antes da Juliette, agilizando a liberação da pista, no 714, solo é 57. Via Alfa, reportando antes da Juliette, no 714. Pista livre, 120 com 7 nós, autorizado a iniciar. autorizado a decolagem na 120, gol 1805. No 4, vai prosseguir o táxi Alfa Índia, portão 01. Alfa Índia 01, fecha o pé. Decolado agora em 59, controle 1098, bom voo. 198, obrigado, boa noite. You in form? Yes, I will put you in form fully for you. On your device, you are traffic crossing the road point 110, okay? The road point. Stay the next to taxiway, Charlie. Okay? No problem because I don't have the traffic approach 1010. Line up in the maintain 1010, Europa 084. We're sorry about that, and we line up runway 1010, Europa 084. Boa noite, Webjet 5897, identifique e desça até o nível 050, chegada Mari, Rui Proa, da posição estável. Para o 050, lado direto, está empregado. QA4 clear for takeoff runway 10, wind 120 degrees, if 10 knots. Clear for takeoff runway 10, local 084. 1,5, identifique, boa noite. Desça até o nível 060. Chegada Mari, voo e proa de Itapi. Control, good morning, good afternoon, Europa 084. Good morning, Europa 084. Radar contact on takeoff. The radar control. Climb to flight level 370, perform Puka departure, Aru transition. Okay, we climb at flight level 370, Puka departure, Alfa Romeo uniform transition, Europa 084. No 805, chame Recife 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. Aqui Anderson 45, alterne 126, 85. Boa noite. Linha 258, boa noite, identifique, desça até o nível 070, chegada Mari. FGS 5897, desça para 2000 pés, autorizado LS, ajuste no 012, reporte estabilizado. Para 2000, autorizado LS com 1012, FGS 5897, formaria estabilizado. 02520, boa noite, identifique, desça até o nível 080, chegada Mari. Boa noite, 96, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 2. 3 mil pés. 8, Europa 084, Centec now, receive standard frequency 12545, enable 126, decimal 85. 12545, 12685, understood? That's affirmative. Okay, thank you, bye. Boa noite, identifique, desça até o nível 040, chegada confirmada.